Agora, eu tô na minha alternando com... Prossegue então, táxi, passe principal, Índia e Alfa, até o ponto, espera da 1-0, condução à torre, na frequência 1-1-8-6, ajuste agora 1-0-1-7, bom voo. Gente, então vai pela, pelo pátio Índia Alfa, quando lá, torre 1-18-6, voo 1-8-9-3. Separa 2 mil pés, altímetro 1-0-1-7. Solidar a final, pode estar 302 mil, 07, controle de Salvador, bom dia, 3896, registro no 0-9-6-7. 3896, controle de Salvador, está na identificação, deixa para o nível 050 na chegada Mari, altímetro 1-0-7. 1-0-7, 0-0 é o nível, 3896 na Mari. Tráfico Luiz, mantendo 1.500 pés, reporte para o ingresso no corredor Interlagos, altímetro em Salvador, no 017. No 893, 4. Bom dia. Meu foco 08, hoje na 6140. Livre ingresso de decolagem, funciona com 8193. Alfa Tango, reporte para decolagem. De bordo. Copiado, livre sinapse, amizade. A Tango afirma, alto e claro, como recebe? Charles Alfa Tango, sim, autorizado, decolagem com Pronorte, inicialmente. Se movimenta, centena, 89. Autonomia alternativa. Prossegue então, passe principal, Índia e Alfa até o ponto espera quando chama a torre 1-1-8-6. Ajuste no 017. Agora centro Recife, 1-2-6-8-5, alternando 1-2-5-4-5. Bom dia. Então, o senhor quer pro setor nordeste, confirmando? Afirmo. Busca a vida quantas milhas? Ah, vou ficar ali por Interlagos, senhor, e já regresso. É quantas milhas aqui do aeródromo? Dois. A gente prossiga com o Pro Nordeste aguardando transferência. Eu tô com o Índia 96 Alfa mil pés voltando. Daqui a pouco eu lhe informo a posição exata do tráfego. Positivo, vou ficar na sua frequência então e a 500 pés. Afirmo, ajuste em Salvador 2017. Positivo. 1-9-8-3, decolada 55, controle 1-2-0-8. 2-0-8, obrigado. Boa, bom final de semana. Obrigado. Lima Tango, prossiga. Gente, Victor Hotel Lima Tango, aguarde coordenação e cópia. 983. Bruno 983, contato radar na decolagem, estou para nível 360 na saída da El, após Leda direto Brick. 360 na da El, após Leda direto Brick. 1983. Fiz 198, tráfego 9 horas, 4 milhas, com o Nordeste, prosseguindo nos corredores do Leste Salvador, no 1500 pés, sem interferir na aproximação, Charlie 1, 50. PS, tá Matango é Papa Tango ou é Papa Romeu? Azul 4207, chegada bom e passa o nível de voo 220 para 160, seguinte da informação 90. Azul 4207, controle Salvador, sem identificação, desça para 4 mil pés na chegada bom, altímetro 1017. 4 mil pés com 1017, azul 4207. O que gostaria que cumpra as instruções da descida, desce via ou desce direto para 4 mil? Localizador, tá 318. Torre 118, décimo 6, meia dúzia. 26, bota. Qual foi a mensagem que chamou, da aeronave chamou controle? Foi 4207, desce para 4 mil via ou direto sem restrições? Sem restrições, 4207. O Delta copiou? A decolagem, forma o tráfego, helicóptero, Alfa Charlie, Alfa Serra 50, mantendo 500 pés no corredor forte pro Nordeste. Salvador, bom dia, tá 3198, tá passando em dia certo, abaixar o trabalho. 3198, bom dia, continue aguardando pista livre. Certo. Lu, mantém a posição. TAN 3899, autorizado a final do procedimento em LSX-8, desça para 2 1 pés, altímetro 1017, reporte estabilizado. 2000, com 1017, autorizado a destruir, reporte estabilizado, TAN 3899. Bom, esse Alfa Tango já pro regresso. Confirme para o controle. Pouso autorizado na 1-0, vento Salvador 130 com 8-9. Hotel Lima Tango está autorizado, por seguro 500 pés, acionar 0143 a 500 pés no axé. Reto autorizado a iniciar a decolagem, reporte para o solo, ajuste em Salvador 2017. Juliette Bravo Delta 00, controle 1208. 208, Bravo Delta. Olha, o Tele Alfa Tango está. O Tele Alfa Tango está aqui na setor norte do aeroporto para pouso, já. Visual com mesmo. Bravo Delta, contato radar na decolagem, estou para o nível 090 na saída Conde. 090, pode voar Conde direto, senhor? Autorizado. 090, direto Conde, Juliette Bravo Delta. Helicóptero que decolou da RMA? Negativo, senhor, mas ele está indo para o outro lado. Eu vou se autorizando, vai direto para o CDBTA. Reporte na final da 17, Charlie Alfa Tango. Chama a final da 17. Hotel Lima Tango dá presente para o Açu, cruza o final da 10, aguardando transferência. Cruzou também, mantendo na espera. Lima Tango. Lima Kilo Zulu, ali mantendo zero. Alfa Tango, direto 45, reporte no solo, uma centena meia dúzia. Direto 45, centena meia dúzia, boa. 2198-01, direito 208, passa 1 no 219. O 4 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível 140. Chama agora o controle Ilhéus, 120, decimal 1. 208, Lima Pego. Torre Índia, November Alpha, vertical rotatória. November Alpha, reporte final da 17, ajuste no 0 no 7. Reportará sinal no 7, o Índia November Alpha. Existe 125 decimal 1, 13325 alterna. Gol 1983, obrigado por mais. Vamos. Papatango Bravo que Luiz, que torre 118 decimal 612. November Alpha dá presente, ingresso na final agilizando. Ingresso na final agilizando, November Alpha. Matou, mantenha condições vais na linha do litoral, reporte fora da barra. Ali pronto. Tchau, Alfa Tango, ciente, frequência livre, estacionar. Até a próxima. Ali mantém na 1-0. Para Salvador, aciona identificação, desça para o nível 0. 60 na chegada Mari, altímetro no 0-7. Salvador, bom dia. Webjet 5734 para Natal no 350. Autorizado, Natal, nível 350, via Open Zulu 10, decola da 10 com curva à esquerda, saída Fuca, transição Zipa. O controle de Salvador opera em 120, decimal 8, aciona 5527, coteje. Webjet 5734 para Natal no 350, decolando da pista 10 com curva à esquerda, vai via Upper Zulu 10, na saída Puka, transição Pipa, com frequência do controle 120 decimal 8 e transponder 5527. Aquilo Zulu 04, controle 208. 208, Lima Aquilo Zulu, obrigado, bom dia. Pátio 3 aqui, é, a posição acho que é 4. Chame quando pronto para o pushback acionamento no pátio 3. Ok, vai chamar assim que pronto para pushback acionamento no pátio 3. 5734. Contato radar na decolagem, sou para nível 100 na saída Arco. 100 Arco, Lima Kilo. Avistado, continue aguardando pista livre. Negativo. Aguarda, continua, tá 3896. Só mais 30 segundos para a separação com o Zulu. Charlie Alfa Tango, stand-by no transponder. O Botando autorizada, decolagem 130 graus, meia dúzia. Azul 4207, autorizada, final do procedimento LSX-Way, desça para 2 mil pés, altímetro 1097, reporte estabilizado. 2 mil pés, 1017, autorizada, final do ILS, o azul 4207. O Kilo Whisky, alternal 360, reingresso na final da 17, reporte na curta. Terminal Ilhéus, estimado para pouso em Porto Seguro. O Recife, já temos aprovado 390, copia? Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58, decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Cazu. O controle Salvador opera em 120, decimal 8, aciona 5001 no cotejo. 50 graus, meia dúzia de nós, pouso autorizado na 10. Autorizado na 10, pouso está 3896. João, soma em posicionamento no 08. Papatango, hotel Lima Tango, não está recebendo informação, não está recebendo informação do modo alto. Confirma a altitude? É, só confirmando, vai manter 500 pés até Porto Seguro? Hotel Salvador, F-72. Aguarde. Hotel Lima Tango confirmando, vai manter 500 pés até Porto Seguro? Autorizado no meu pés, o Hotel Lima Tango. Pés, Lima Tango. Controle web 728. Consiga o WebGT 5728? Com referência, poderia prosseguir até 2 mil pés, então? Autorizado até 3 mil pés, o objeto 5728. 3 mil. Tango 1500, Alfa, tem um Tango na saída. Tango Tango, chama o controle no 208. 208. Bom dia, Alfa, Tango Tango, decolou, saída Coral na sua escuta. Alfa Tango Tango, contato radar na decolagem, suba para o nível 100 na saída Coral. Saída Coral 100, autorizaria direto Coral da presente? Autoriza direto Coca na Coral, Alfa Tango Tango. Sim, obrigado. Passando 7 mil para 5 mil, Gol 1378. Gol 1738, desça para 3 mil pés, altímetro 10017. Bom dia, Papa Papa, mais uma vez, transfere, está na BOMF e a intenção está autorizada, aceita pessoas para pouso na 17. Tenta aguarde. Prossegue via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, essa Juliette está 3896. 5. Limite travar essa prova por 18 milhas. Após 18 milhas, vai direto Guanabi. 225, limitada a 18 milhas. Após direto Guanabi. O Lima cruzou a ascensão para uma centena. O 1738, autorizado a final do procedimento LSX-Way. Desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. 2 mil, chama estabilizado, 1738. 4207 estabilizado, campo à vista, 2 milhas de terra. Torre, 1-8, azul, 4207. Obrigado, 2 milhas de terra, até a pouco, 4207. Papá, Mike, Romeu, Vitor, aciona a identificação, desça para 4 mil pés na chegada BOMF, altímetro 1017. Na BOMF, 4 mil, eu sou, entendeu que a gente aceita o vetor para a Bolsa 17, nossa intenção, está autorizado? Certo, apenas confirmando, a pista no 7 opera somente para pouso visual. Preparação para a final da pista no 7, curva esquerda, proa 2, 05, reporta visual com a pista no 7 descendo para 3 ou pés, altímetro no 0 no 7. Cadê pro 2, 1, 0? 225. Tá, 89. Livre pouso, pistão no 0, azul 4207. Vindo Mike Romeu Vitor, esquerda pro 205. 205. 205, graças. Tenha 3 ou pés do objeto 5728. Tá bom. Matango Lima, Kilo Zulu, dá presente direto Guanambi. Presente direto Guanambi, Lima, Kilo Zulu. Objeto 5728, está visual no setor? Totalmente visual, tipo até 1000 pés, amigo. 1000 pés negativo, desça para 2 mil pés, altímetro no 0 no 7. Muito bom, Andorzinho, obrigado. Controle, autorizaria direto por seguro para Alfa Tango Tango, radial 215. Aguardo coordenação com o controle Gelson. Obrigado. Mantendo ainda na frequência do controle. Frequência livre, hotel de Matango, ingressar na terminal Gels. Chamo mesmo na frequência 120, decimal 1, tenha um bom voo. Bom dia, Azul 4207, taxia via Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, informa antes da Juliette, 5728, inicia a redução. É. 2009. Reporta estabilizado. Está autorizado a final do procedimento em LSX. 209. Centro, hotel Matango, frequência livre. Estabilizou no 732 agora. Dona 738, torre 118, decimal, 62 de bom posto. 286, Dona 738. Obrigado, chame táxi. Salvador é o F-34 Bravo, o espécie adicionalmente no Pacífico. Confirme, confirme. Não consegui entender a mensagem. Muito baixa, muito baixa. Ok, melhorou agora. É o F5734, pushback acionamento, pátio 3. Agora é bem melhor. Livre, chame táxi. Chama a táxi, 5734. Azul 4207, Juliette para o 01. Juliette para o 01, o 4207. Eita. Confirme para o controle. Papa Alfa Tango, Tango autorizado a presente direto Porto Seguro. Muito obrigado, amigo. Interceptando ILS, totalmente visual, F-76. Chama a torre, 118, décima 62, composto. 162, obrigado, amigo. Torre Salvador, muito bom dia, web 5722, estabilizado na final da Rotela. 28, continua a aproximação, web já livre. Aguardando. É 38, solo 219. Efetivo, 738. 738, afirmativo. Prosseguindo na Alfa, chamamos da Juliette. Alfa, sua Juliette, 738. Tem 728, pouso autorizado, 910, vento 130 graus, meia dúzia, o ajuste no 0 no meia. No 0 no meia. 75, descendo para 2000, Michael Rovito, grau. Reporta visual para o cancelamento, Michael Rovito. Passará visual para cancelar, Vito. Vitor, visual com a 17, cancelando. Ciente, Mike, no meu Vitor, agora a torre 118, 12, compor. 118, 12, muito grato, amigo Vitor.